Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso já tradicional bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais e rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Isso é sempre muito agradável. E agora, nesse ambiente gostoso com vocês, né? Como vocês estão ouvindo esse ruído ao fundo, é exatamente a imagem que eu gosto de passar. É como se a gente estivesse numa grande sala, num grande varandão, ouvindo música, conversando, trocando ideias. É essa a ideia do nosso bate-papo musical. E eu convido então você, agora, a ficarmos juntos nessa próxima hora, fazendo exatamente o que todos nós gostamos, ouvindo a boa música popular brasileira. E vamos aproveitar então, saborear aquele salgadinho, né, aquela cervejinha, aquele vinho, aquela água mineral para quem gosta, aquele uísque para quem prefere. Enfim, da melhor forma, vamos relaxar e curtir uma hora de boa música. No nosso programa de hoje, vamos ter já o tradicional quadro Dois Tempos, em que a gente sempre focaliza dois momentos de um mesmo cantor, de um mesmo artista, de um mesmo grupo musical. Hoje vamos relembrar a voz bonita do seresteiro Nelson Gonçalves. Teremos ainda o nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, que vai nos falar hoje sobre mais um assunto interessante, mais uma dica de nutrição. Eu quero então já saber da Denise qual o tema do papo nutritivo de hoje. Olá, Denise, o que você trouxe pra gente hoje no papo nutritivo? Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Hoje, no nosso Papo Nutritivo, eu vou trazer uma novidade que o Ministério da Saúde acaba de lançar. Um suplemento alimentar que fortifica a alimentação de crianças em fase de crescimento e desenvolvimento. Já eu volto. Maravilha, isso é bom. Então vamos saber daqui a pouquinho que novidade é essa, né, que a Denise vai contar pra gente. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso Dois Tempos, envie o seu repertório para o nosso especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, produzido por você. Basta mandar para mim uma listinha com 14 a 15 músicas de sua preferência, do seu gosto. E a gente então, na última semana de cada mês, vai compartilhar aqui com os nossos amigos, nessa grande sala, nesse grande varandão, o seu gosto musical, o seu repertório vai desfilar aqui. Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro dessa semana ouvindo um cantor que eu diria que eu não gosto dele tanto quanto cantor, vocês vão ver por quê, mas que é um excepcional, um excelente compositor, de uma grande sensibilidade, de uma doçura poética. Fantástico. Mas vamos ouvir na interpretação dele, e a composição é dele, Nelson Cavaquinho e Elcio Carvalho, Juízo Final. O juízo final história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Ouvimos de Elcio Carvalho e Nelson Cavaquinho, na voz do Nelson Cavaquinho, Juízo Final. Belíssima poesia essa música, né? Muito interessante essa letra. Eu quero mandar um abraço para os nossos novos ouvintes. Já fiz isso aqui no programa anterior, mas acho que agora que efetivamente está sendo iniciada lá a transmissão na rádio Ponto de Vista, em Bento Gonçalves. Então, para esses novos ouvintes, um abraço e participem com a gente. Não percam também a nossa... esse nosso bate-papo musical aqui toda semana, ok? Então venham e participem também com a gente. E quero agradecer a direção da rádio em nome do Daniel Picolotto, que me fez esse convite gentilmente. Ok, Daniel, muito obrigado. É um prazer, uma honra estar rodando, participando aí com vocês também da Rádio Ponto de Vista, ok? Na sequência, vamos atender ao pedido da Flávia Fogaça, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que pediu para ouvir Beira Mar. A composição é do Zé Ramalho e quem canta é o Zé Ramalho. Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo. Aurora que luta por um arrebol de cores vibrantes e ar soberano. Um olho que mira nunca um engano durante um instante que vou contemplar. Além e além onde quero chegar, caindo a noite me lanço no mundo. Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar. Na beira do mar. Vai por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos. Pego as cansativas, caminhos tristonhos que fazem um homem se desenganar. Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam no mar revoltoso. E outros que devoram com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar. É na beira do mar. Dominguinhos. Caindo à noite, me lanço do mundo. Além do limite do vale profundo, que sempre começa na beira do mar. É na beira do mar. E até que a morte eu sinta chegando, prossigo cantando, beijando o espaço. Além do cabelo que desembaraço, invoco as águas a vir inundando. Pessoas e coisas que vão arrastando do meu pensamento já podem lavar. No peixe de asas eu quero voar, sair do oceano de vez poluída. Cantar um galope fechando a ferida que só cicatriza na beira do mar. É na beira do mar. Na beira do mar. Na beira do mar, yeah, na beira do mar. Na beira do mar. Ouvimos com Zé Ramalho a composição dele, Beira Mar. Agradeço então a Flávia Fogaça, que participou pedindo a sua canção e mandou um e-mail para batepapomusical1@gmail.com. E também quem fez uso desse mesmo e-mail foi a Rita de Cássia Mendes, que também pediu para ouvir com Silvia Telles Canta, Canta Mais. A composição é do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim. Canta, esquece a tristeza. Tanta, tanta, tanta tristeza. Canta. La, la, la, la. Pra não Ouvimos do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, na voz da Silvia Telles, Canta, Canta Mais, atendendo a Rita de Cássia Mendes, que pediu também para ouvir com João Gilberto, Bim Bom. A composição também é do João Gilberto. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim, bom, bim, bim, bim, bim, bim, bom, bim, bom, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Só bim, bom, bim, bom, bim, bim. Atendendo a Rita de Cássia Mendes, ouvimos com João Gilberto, Bim Bom, composição dele, João Gilberto. Quero agradecer até você, Rita, pela sua participação. Continue participando e ouvindo sempre a gente, ok? A Rita, que fez o seu pedido musical pelo bate-papo musical 1@gmail.com. De Paraná e Paulo Sérgio Vale, vamos ouvir, acho que talvez um dos primeiros sucessos do Azimuth, que depois se estabilizou, né, se concretizou como um grupo, uma banda instrumental, mas um dos seus primeiros sucessos foi esse aqui, Linha do Horizonte. No, no, no. Ouvimos com Azimuth de Paraná e Paulo Sérgio Vale, Linha do Horizonte. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu em 21 de junho de 1919, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. E mudou-se logo para São Paulo, onde foi morar no bairro do Brás. Foi jornaleiro, mecânico, engraxate e garçom, além de lutador de boxe na categoria peso médio. Mesmo com o apelido de Metralha, por causa da gagueira, decidiu ser cantor. Foi reprovado duas vezes no programa de calouros de Aurélio Campos. Finalmente foi admitido numa rádio, mas dispensado logo depois. Seguiu para o Rio de Janeiro em 1939, onde trilhou mais uma vez o caminho dos programas de calouro, sendo reprovado novamente na maioria deles, inclusive no de Ari Barroso, que o aconselhou a desistir da carreira. Finalmente, em 1941, conseguiu gravar uns 78 rotações, que foi bem recebido pelo público. Passou a crooner do cassino Copacabana Palace e assinou o contrato com a rádio Mairink Veiga, iniciando uma carreira de ídolo do rádio nas décadas de 40 e 50, da escola dos grandes discípulos de Orlando Silva e Francisco Alves. Fez sucesso na década de 40 com as canções Normalista, Caminhemos, Renúncia e muitos outros. Maiores ainda foram os êxitos da década de 50, que incluem Última Seresta, Meu Vício é Você e a emblemática A Volta do Boêmio. No final da década de 50, envolveu-se com cocaína, chegando a ser preso em flagrante em 1965, o que lhe trouxe problemas pessoais e profissionais. Superada a crise, lança o disco A Volta do Boêmio número 1, um grande sucesso. Continuou gravando regularmente nos anos 70, 80 e 90, reafirmando a posição entre os recordistas nacionais de venda de discos. Além dos eternos antigos sucessos, sempre se manteve atento aos novos compositores e chegou mesmo a gravar música de Ângela Rorô, Kid Abelha e Lulu Santos. Na década de 90, foi encenado nas principais capitais do país o musical Metralha, uma versão dramatizada de sua biografia. Nosso Dois Tempos hoje focaliza Nelson Gonçalves. De 1950, vamos ouvir de Haroldo Lobo e Davi Nasser, Serpentina. E de 1980, O Dono do Lugar, de Cacazo e Edu Lobo. Ainda tem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Guardo ainda tem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Guardei a serpentina que ela me atirou. Brinquei com a colombina até as 7 da manhã. Chorei quando ela disse vou-me embora até amanhã. E errou até amanhã. Mas ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu um pobre pierrot. Guardei a serpentina que ela me atirou. Brinquei com a colombina até as 7 da manhã. Chorei quando... quando ela disse: vou-me embora até amanhã, e errou até amanhã. Se essa rua que atravessa minha vida fosse minha, eu queria então cantar pra afastar a solidão da minha vida e a tristeza ir bater noutro lugar. Se essa rua que me deixa de partida fosse minha, eu mandava te buscar pra acalmar uma paixão da minha vida e a tristeza ir bater noutro lugar. Se essa rua que caminha sem saída fosse minha, como dono do lugar, não falava de amor nessa modinha, pra tristeza ir bater noutro lugar. Este foi o nosso Dois Tempos de hoje e ouvimos, relembramos o grande cantor, intérprete, compositor Nelson Gonçalves, o grande seresteiro. Na próxima semana voltaremos com mais um Dois Tempos. E se você quer ouvir alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Também você pode fazer sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o nosso especial do mês, também dúvidas para o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Na sequência vamos ouvir Ed Mota, Doce Ilusão, do Ed Mota e do Nelson Mota. Cansado de mim, voltei como quem não foi. Foi só te ver, pra ver que viver sem você vai ser triste demais. Vai ser nunca mais. Teus beijos de amor, teus ais. Mas ficar com você pode ser pior, muito mais triste que sozinho. verdade. Um mais um, ilusão, veneno que alegra o coração. Vai, me deixa em paz, vai ser bem melhor assim. Teu olhar, nem ouvir tua voz me mentir, sorrindo pra mim, dizendo te quero, amor. Quem sou eu, onde estou, já não posso mais fugir, fingir, agora é tarde. Isso é verdade. Diz a voz da razão, calando a dor do coração. Às vezes o sim dói mais que o não. Doce Ilusão, ouvimos na voz do Ed Mota, do Nelson e do Ed Mota. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. O Ministério da Saúde está lançando um suplemento alimentar para ser distribuído para as crianças. Esse é o nosso assunto do Papo Nutritivo de hoje. Come, come, pra ficar mais forte e inteligente. O Ministério da Saúde lançou nesse mês o programa NutriSus, estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes, vitaminas e minerais, com o objetivo de potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o controle das deficiências de vitaminas e minerais na infância. Vale ressaltar que a alimentação nos primeiros anos de vida é fundamental para o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança. Estudos mostram que a carência de ferro, zinco, vitamina, entre outros nutrientes essenciais, geram problemas como enfraquecimento do sistema imunológico, anemia, desnutrição, doenças infecciosas, doenças respiratórias, entre outras. Sob o programa, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde informa que serão distribuídos a partir de agosto sachês em pó com 15 micronutrientes. Esses sachês serão colocados na alimentação de crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses. As crianças que vão receber essa suplementação deverão estar matriculadas em creches participantes do programa Saúde na Escola. Essa estratégia foi implementada com sucesso em outros continentes e aproximadamente 50 países já implementaram ou estão em fase de implementação.

Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Emílio Santiago, dele, Amanhecendo. Na sequência, vamos ouvir com a Orquestra Imperial, Talma de Freitas e João Donato, Enquanto a Gente Namora. A composição é do Talma de Freitas e do João Donato. Enquanto a Gente Namora, ouvimos na voz da Talma de Freitas e do João Donato com a Orquestra Imperial, e a composição também é deles, Talma de Freitas e João Donato. passional vamos ouvir na voz da Fátima Guedes, e a composição também é dela, Fátima Guedes. Da Fátima Guedes, ouvimos com ela Passional, linda composição da Fátima Guedes. Bate-papo musical 1@gmail.com é o telefone para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para nosso especial do mês, também sugestão para o nosso Dois Tempos ou dúvidas para o Papo Nutritivo. Jean Francisco Guarnieri e Edu Lobo compuseram, e Edu Lobo canta Segue o Coração. Já é hora, adormece no acalanto dessa canção. Cai a noite, vira o vento, voz do medo na escuridão, no teu sono. Ganha o mundo e meus sonhos renascerão. Mesmo as flores sufocadas dão perfume em sua aflição, como um grito de esperança. Rasga a teia da solidão, como as ondas, simplesmente vai, segue o coração. já é hora. Adormece no acalanto dessa canção. Cai a noite, vira o vento, voz do medo na escuridão. No teu sono ganha o mundo e meus sonhos renascerão. Mesmo as flores sufocadas dão um perfume em sua aflição. Com um grito de esperança, rasga a teia da solidão. Como as ondas simplesmente vão. Segue o coração. Já é hora. Adormece no acalanto. Ouvimos na voz de Edu Lobo, do Edu Lobo, do Gianfrancesco Guarnieri, Segue o Coração. Agora, chegando na reta final do nosso encontro dessa semana, vamos ouvir na voz bonita da Eliana Prince, Quando Você Não Vem. A composição é do Ivan Lins e do Ronaldo Monteiro. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, ouvindo